Papadou tá 329 euros, vou te dar aqui uma meta, né? E um, sim, aguarde. Aguarde. O objeto 6740 vai prosseguir Alfa Juliette, portão número 10, agilizando a medida possível. Alfa Juliette 10, agilizando a medida possível. 3191, após o bang da web, a retaguarda está livre, 62 sempre está aqui. Faz objeto autorizado, 3196. Web Salvador Recife, já aprovado no nível 3.5, pronto, cópia? Salvador Recife 3.5.0 aprovado, rotavia Peruí 358. Decola Pichano 0, curva esquerda, perfil da Pucajão, transição Caju 51.33, código transponder, controle operão 20.8. Portão 09, já não pode pronto posicionar. Muito obrigado. Oi, Salvador. Boa tarde, ligou no 777, decola da Oleda 4000. Zona 777, contato radar, passando 4000 pés em subida para 340, na saída da El, 1777. Da El, 1777, 340. Delta 3191, só para o táxi com 166 bordo, alterna Campinas, 4 horas de volta. Meia 4 horas de Campinas, aprovado táxi Índia até o ponto de espera down no 0, a torre no 8.95, ajustado 1500. Centro táxi Índia até o ponto de espera 1500, plano 777, submantém o nível 320 restrito pelo centro. Centro Recife agora em 1-2-5-1-3-3-2-5 restrito 320, gol nosso tipo 7. Roxa 62-1-3, autorização da Leão, informação Lima. No 3-3-6-0, só um minuto, prepare-se para Leão. 6213, saída da El. Afirmativo, prepara da El, só um minuto para autorização. 3191, autorizado ingresso de decolagem, pistão no 0, vento 1 centeno no 629, ajuste no 0 no 5. Ingresso decolado no 0, tá, 3216, sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, QNH 10 no 5. Tá 3191, decola 04, controle 120, decimal 8. 1208, tá 3191. Azul 4463, ciente para Copa, minuto número 2, prepare a Dael. Sendo tráfego, aguarde cópia. Roxa 6213, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado. Cruzado Galeão, 360, rota via para o Zulu 10, decola 10, com curva pela direita. No perfil da Almeida, após Almeida, voa bridge, auto-intercepta aerovia e segue conforme o plano. SMAP, após Lúfito, após Bravo, Bravo Charlie, conforme. É, transponder 5131, controle 1208. Meio conforme, após Zulu 10, da Almeida, bridge, após SMAP, Lúfito e... conforme 5131208, controle, eu chamei a 16213. Portão 2, chame quando pronto posicionar. Valeu. O azul 4463, confirmando Ilhéus 1160. Azul. Faz cópia. Autorizado Ilhéus 1160, decola 10 com curva direita, no perfil da Euleda, após Euleda, voa Ilhéus. 5136, transponder, controle 120.8. Afirmativo, é 5136. Chame quando pronto, 01, para o posto acionado. Mais 7 Romeu confirmando o setor que vai afastar. Pés. Faz cópia. Autorizado, voo local, 500 pés. Decolando a 17, direita, via litoral sul. 01 no 5 transponder, controle 1208. Bata POP2, chame a torre agora 1.8.95 para acionamento de taxa-decolagem ajustado 1.0.95. Autorizado acionamento, reporte para taxa-decolagem. 718, porto 9, autorizado sem taxa. Autorizado sem taxa, mantém a posição, o tráfego no portão 9 está iniciando o pushback, ok? Boa tarde, 340 aprovado para Guarulhos, por favor. Confirmo, tá pronto. Autorizado Guarulhos, 340, rota via Bridge, Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu após, conforme o plano. Decola no 0, curva direita, perfil da Dael, Leida. Após, Leida, voa Bridge, intercepta Alpes Zulu 16. 5140, transponder, controle 120.8. Autorizado 340 para São Paulo, da Paulo 10, primeira 10, curva direita, da Euleda, direto bridge, para interceptar até Zulu no meia, Bravo até o Zulu, 5140 no transponder, 120.8, contra o 3895. Por resta em condição para o funcionário. Solo Salvador é hoje, né? 6213, ponte 2, pushback acionamento. Sim, se aguarde, 6213. Aguarde, aguarde. Estou com o tráfego da WebJet que vai estar aqui cheque da retaguarda. Bebeca, Cairox, New Peixe. O meu autorizado táxi e decolagem sentido corredor Axé. Vento 110 graus, 1629, ajuste no 05. Mike Juliette Romeu. Coluna 7, direita, corredor Axé, caixa prego, acionado, padrão, 0161, no controle 208. One, climb and maintain, flight level 380, call now, receive center 1251, if unable 13325. Are you call your receive? Center 1251, any backup 13325, turn 3191. Turn 32 no meia, após a posição ITAP, desça para 2000 pés, QNH 1095, reporta estabilizado no LS de corrida pista na 0. ITAP 2105, apontamento 3295. O Ocean 623, após o EV cruzar e livrar a retaguarda, está livre no portão 2 Champex. Faz a passagem do Juliette, só para o táxi, né? Mike Juliette Romeu, decola 11, controle 120, decimal 8, bom voo. Romeu fora. Mike Juliette Romeu, decolado 12, controle 198. 12080, graças, senhora, até o regresso. Quebec, autorizado ingresso e decolagem pista no 7, vento 090 graus, número 12 é nosso. Você escuta? Miss? Papapá, Mike Juliette Romeu, decolou da 97. Na escuta do controle. Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pés de condições visuais, confirme o local de sobrevoo. É a federação e comércio, senhora. Gente, reporte então iniciando o primeiro sobrevoo. Reportará iniciando o primeiro sobrevoo, mais Juliette Romeu. Juliette Bravo Delta, mantenha o nível 065, voe para a rotatória e chame quando pronto para a descida. QNH em Salvador na 095. Oi, boa tarde, WebJet 5728, WebJet 5728, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar pistulo 0, vento 090 graus, 1612 nós. A linha decola, 5728. Quebec decola no 4, controle 120, decimal 8. 20.8, Mike Quebec. Toledo São Salvador. Com aquele cordialíssimo boa tarde, Papatango Victor Mike Quebec. Papatango Victor Mike Quebec, boa tarde. Submantenha 1.000 pés, em condições visuais por redor da serra, reporte para o da barra. 1.2500 seria possível, senhora? Afirmativo. Submantenha 2.500 pés, direto Cairo, confirme? Afirmativo. Agradece. Passará atingindo 2.500. Grato, Quebec. Victor Mike Quebec, confirme apenas o estimado para pouso em Cairo. Webjet 5728, decola 1.6, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, até a volta. É. Uma hora, está a 5 milhas, é um Robson 44, é o tráfego do Mike Juliette Romeo, mantendo 800 pés. Sim, Matheus, cara, vamos ficar atentos, já está cruzando aqui 900 pés, o Mike Seven. Gente. Controle Web 5728, boa tarde. Web 5728, contato radar, submantém o nível 350 na saída PUCA. 350 PUCA, visual, voo Aracaju autorizado. Confirme, 5728. Tem condições usuais e pode voar Aracaju autorizado. Voo em Jambo, aguarde Aracaju, 5728. Jambo aguardando Aracaju, obrigado, 5728. If I for one, just a minute to prepare the departure dial. Departure dial, Salvador, SMM 213 para o TAC. 113.113 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando barulho. Autorizado via Índia, até o ponto de espera da 10, na torre 18.95, ajustado 1015, movô. Direita, ponto de espera, chama a torre 18.95, Salvador 3895, 8, puxa, chama. Salvador 3895, chama o taxi. Chamará. Azul 4463, assim que o avião calibrar, tá livre, chama o taxi. Salvador, tá livre. Azul Salvador Guarulhos, level 340, Volt Bridge, Zulu 16, after Bravo to Zulu, after follow Fat Pinwood. Take off on A10, right turn, departure will be Dael, Leda, after flight bridge to intercept the airway, up Zulu 16. 5147, call code. And control departure frequency 120.8. The 671 is clear to Guarulhos, flight level 340. Departure runway 10, right turn after departure, we'll depart dial Leda, after Leda direct bridge position, intercept for Zulu 16. After Zulu 16, direct Bravo Hotel Zulu. 14 code 5147 and contact 120. Correct, gate 10, report red, start and push. Report red, web 674. 3206, pista livre, autorizado, pouso 090 graus, 1629. Exato, pouso 3219. Oceaner 6213, decola 21, controle 120, decimal 8. 08, Oceaner, obrigado. Salvador, boa tarde, Oceaner 6213. Oceaner 6213, contato radar, saída da Elfo e mantém a nível de voo 360. Só mantém 360, Oceaner 6213. Voo no 754, acionando a identificação, autorizada a seguir da Mari, disponível de voo 050. Salvador, Oceaner 6213, pro direta Leda. Autorizado Leda, Oceaner 6213. Tá. 463, direita até o ponto de espera da 10, lá do Rino 8.95, ajuste a 10 no 5. Autorizado, táxi, parte principal, Índia até o ponto de espera da 10, lá torre no 8.95, ajuste 10 no 5. Índia, ponto de espera 10, 1 no 8, 9, 5, muito obrigado, bom dia. Obrigado. Alô, Salvador, uma boa tarde para 3216, para 3216, bem-vindo, prossiga táxi Alfa, tráfego da companhia taxiana, após o mesmo, Juliette, portão 2. Muito obrigado. Levando o tráfego Alfa, Juliette, para o portão 2, da 3216. Poxa, 6254, cópia. Pronto para cópia, 6254. Salvador, Santo Romano, RJ360, rota via Pesolo 10. SMAP, lúpito, conforme o plano, decola 10, curva à direita, perfil da Dael Leda, após Leda voa Brise, intercepta a aerovia. 51153 o transponder, controle em 20.8. E autorizado 360, Pesolo 10, SMAP, lúpito. Saída decolando da pista 10, curva à direita, Dael Leda Brise. 5153 transponder, controle após 120.8. 6254. Podia só repetir o transponder? 5153. Correto, portão 3, chega quando o ponto puxa acionar. Tá maluco aí, já. Estacionamento do 3, Oceaner 6, 2, 4.